mandou o Papa Romeu Índio Liberal para estar visual com o campo. Torre 1, nono 8, decimal, meia dúzia, Índio Liberal Alfa. Chamada Torre 1, nono 8, decimal, meia dúzia, Índio Liberal Alfa. Estou em Salvador, o Papa Romeu Índio November Alfa na proa da rotatória, visual com o campo. Encurte o máximo que puder o Índio November Alfa e reporte na final no 7. O Índio November Alfa reportará na final da aula 7. Autorizado, Samsat, gol no 785. Autorizado, a bota da parte, 785. No 8, decimal, meia dúzia, no 755. Bota Brasília. Xaner 6321, no seguinte, formação Sierra, autorizado Brasília, nível 320, Vieper Zulu 107. Decola da 1-0, curva direita no perfil da saída Gole, transição ofício. Controle em 1-9, decimal 8 e aciona 5544 no 2 pontos. Autorizado Brasília, nível 320, via o 1-7, decola da 1-0 com primeira curva direita, saída Gole, transição ofício. Controle de saída 1-9, decimal 8, o transporte é 5544, chanel 321. Planejamento correto, só confirmando remota 1-3. Afirmo. Sente no pronto, para o estacionamento, gol no gol 6321. Ou corrigindo o Xaner 6321. O Xaner 6321, que é esse, chamada. 1-7. Desça para 4.000 pés, ajuste no 0-4. Ajuste no 0-4. VIP 5488, identifique, desça para o nível 050 na chegada MAN. November Alpha, complete a curva e aguarde autorização de voos. Paciente, vai completar o 360, guardando instruções para pouso, o Índio November Alpha. Aqui é com o Delta Lima, tem 1-7. Delta observa 737 na final no zero. Após passagem do tráfego, tem livre decolagem 110 com a 12. India November Alpha, continua a aproximação, helicóptero está iniciando decolagem. Ciente, prosseguirá na aproximação India November Alpha. Autorizado via Pátio India Alpha, até o ponto de espera Pistola 0. Ponto de espera Torre 1 no noite, sinal 62, ajuste no 0, 1 no 3, agora bom voo. Pátio India Alpha, ponto de espera 2:06. Ponto de espera, obrigado, boa tarde. Salvador, muito boa tarde. 3217 está na posição número 4. Gente da informação Serra para autorização com. Aproximação 5729. Viente da nave. India November Alpha tem livre pouso 120 com 10. Viente, livre pouso com India November Alpha. O gol libera à direita em 219. Confins 360, minutinho para a cópia, prepara da El Leda Bridge, aguardando o SAM 3217. Da El Leda Bridge, está preparando e aguardando. Gol no 755, boa tarde, Tati Alfa, reportando seu Tati e Juliette para ingresso. Boa tarde, Tati Juliette. Mike Eco Delta. Prossiga, Mike Eco Delta. Decolado, possibilidade de curva direita, direto, Manaqui, prossiga. Autorizado. É, quando intercepta, o Pedro 1-6 e segue como rota do plano do Zoom. Controle em 1-9.8 e aciona 5546 nos respondos. Autorizado com 5360, decolação no zero com curva direita da El Leda 3. Para interpretar, Upper Zulu no meia, o controle saída 5198, transponder 5546. Protejamento correto, sendo pronto para o estacionamento no portão 04 do SAM 3217. Chamará, SAM 3217, obrigado. Gol no 755, ingresso Juliette, posição 612. Juliette, 612, é gol. Corre, Salvador, boa tarde, no 755.00, pronto para falar. Gente, mantenha o ponto de espera no 785. Mantenha o ponto. India November Alpha, backtrack. Chame Lisanne da pista. Modificado aos 2-1, vocês têm condições visuais, não há tráfego informal, passar 3 mil pés, frequência livre, Mike Vitor. Passar 3 mil, vamos para a frente, confirmando, já vai, daqui vamos sair para a Brasília, chama o Eliel, tá bom? Chama o Eliel, já vai estar na área dele. Vitorinha Juliette, mantenha no 1.500 pés nos corredores. Ingresso Interlagos, já vai aportar na rotatória. Forma o POB. Está com 37 com 7 a volta, encontra a rotatória. SAM 3145, desça para 2.000 pés, ajuste no 0 no 4, reposto estabilizado, LS. 2.000, reposto estabilizado, 3145. 2.2, direito em 2.9. Uno Nales, boa. Uno 785, a linha decola, está autorizado, 130 com 10. Decolagem. Juliette para o 01, 5729 web. 35219. Ajuste no 04. 1014, 3 mil pés, 3. 5219 da Trip, ainda não possui o plano no sistema. Poderia confirmar em OBT? 5-3-2-3. Gente, dentro de alguns instantes estará no meu sistema. Por gentileza, aguarde copo. Para a vitória da conquista, prepare agora, leval e aguardando o copo, ok? Assim que eu estiver no plano, estarei com a pista. Sim. Bono 399, autorizado com Congonhas, nível 360, decola da 10, curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, Bravo Romeo, Índia, Delta F, quando intercepta, eu presumo 16 e segue como rota do plano. Controle em 119, decimal 8 e aciona 5550 nos respondos. Sete, autorizado São Paulo, Congonhas, 360. Decola da 10, curva direita, saída da El, Leda, Bridge. Aí, eu fiz o Lu 16. Controle em 198, transponder 5550. O gol 1399. Estacionamento correto, estamos prontos para o estacionamento. Portão 03, gol 1399. Para pronto, 1399. Solo azul 4118, para curto estacionamento, posição 8. 08, autorizado, chama o táxi, azul 4118. Autorizado, chama o táxi, azul 4118. Trip 5219, pronto, cópia. Pronto, cópia para você. Autorizado, vitória da conquista, nível 200, decola da 10, curva direita, no perfil da saída Gole, Eval e após girante. Controle em 199, decimal 8 e aciona 5564 no transponto. Autorizado, conquista, no 200, Gole, Eval, decola no 0, curva direita, controle 198, 5564 transponto. Trip 5219. Estacionamento correto, chame pronto para o estacionamento, remota 143-5299. Tu 8, desça para 2 mil pés, ajuste no 0, 1 no 3, autorizado LS, reposto estabilizado. 1013, reposto areia estabilizado. Dado pouso 3145, 130 com 10. Livre pouso, então, 0-3145. Delta, frequência livre para coordenação, não há tráfego a informar. Reporte rodatório, Juliette. Boixané 6304, aguarde apenas um instante para o feedback de funcionamento. Dentro de alguns instantes, o Embraer da Azul vai iniciar o táxi 08, ok? Aqui, eu guardando, 6314. Solo 14118, pronto para o táxi, 119, autonomia 3 horas de 10, voltando da linha. 14118, táxi autorizado via PAC, Índia, Alfa, até o ponto de espera, pista no 0. Ponto de espera, torre 118, decimal 612, o ajuste no 0, 13 agora, bom gol. Sim, autorizado táxi via PAC, via Alfa, ponto de espera, 0 lá, torre 118. Eu acho que agora como zero no o Oceaner 6314, contando com a equipe de solo após a passagem no Embraer da Azul, autorizado para o SPEC na meta 05, chame CAC. Após a passagem da Azul na quadra, autorizado, coordenação com o solo, repassarei para o TAC na meta 05. Legal, 0-3. Trip 5488, passando a posição do Chame Torre 118, décima meia. 18-6, 5588. 925 para a Copa. Pronto, voo 925. Autorizado, Brasília, nível 360, via Pesolu 17. Decola da 1-0, curva direita, subida gole, transição, ofito. O controle 119, décima 8. Acione 5557. Ok, autorizado, o Brasília, nível 360, Pesolu 17. Decola da 1-0, para o nosso serviço, gole, transição, ofito. Correto, 1925, chame pronto. Torinha Juliette, chame torre, 1-8, décima meia. Alfa, antes da Juliette, 3-1-4. Autorizado, a linha aí decolar, vento no 1-0 graus, 1-2, nós. Obrigado, a linha decola, 1-4-1, nós. Sou em Salvador, passando com o Vitor Índia Juliette. Vitor Índia Juliette, prossegue proa da rotatória, intercepta a final da 1-7, chame 3 milhas fora. Pronto, rotatória, intercepta a final 1-7, chame 3 milhas fora, Vitor Índia Juliette. Gol 1785, super restrito pelo centro, até nível de voo 320. 320, 1785. Salvador, Ocean Air 6321, puxa o pé de funcionamento, remota 1-3. Autorizado, Ocean Air 6321, chame táxi. Autorizado, chama táxi, 6321, legal. Está 3145, fique atento ao airbus da Ocean Air, está puxando a sua esquerda, após o mesmo deixar a Juliette livre, está autorizado o gate 5. Após o Airbus da Bianca, a Juliette está autorizada então o gate 5. 1-2-5, décima 1, alternando, 1-3-3, décima 2-5. 1-2-5, 1-3-3, 2-5, no site 8-5, obrigado, boa tarde. Trip 5488, livre pouso, pista 1-0, vento no 2-0 graus, 1-2 mais. Gente, baixou e travou. Azul 4-1-1-8, decolou os 3-2, chama o controle, frequência 1-9, decimal 8. 19-8, 4-1-1-8, boa tarde. Tá com 1-4-4 a bordo, autonomia 3 horas, até na Recife, para o táxi. Gente, o chinelo 6-1-4, táxi em frente. Segunda à direita na Índia, e no ponto de espera da 1-0, chame a torre, em 118, decimal, meia dúzia, e o ajuste é padrão. Compatível, cidade, e a Índia, ponto de espera 16, com 903, 63, 94, na batalha. Passarela 22, 31, destino é barreira? Gente, aguarde só um instante, cópia. Direto da El. Direto da El, subindo para 360, 4-1-1-8 da Z. Final 3 milhas, vista Ninja Juliette. Sente livre pouso, pista 1-7, vento 1-2-0 graus, 1-0 nós. Todo autorizado no 7, Vitor Índia Juliette. 1-3, 9-9, portão 3, para o pushback, acionamento. Na direita, livrar 1-2-1-9. 1-2-1-9, 5-4-2. Serra Lima, número 2 para copy, aguarde um minuto. Fala, Alpha 5488, está autorizado o táxi via Alpha Kilo para o pátio 3. A posição prevista é a 03, aproximadamente aí, fica mais ou menos próximo ao prédio do correio. A posição Alpha Kilo no pátio 3, 5488. Vento no 10 graus, 10 nós. A linha decola na pista 90, o 63, 104. 10 é o nível. Decola da 10, curva à esquerda, subida Momo, após Momo Albo e após Albo DCT Barreiras. Controle 119.8 e o transponder é o 5554. Correto, e chame pronto, vai puxar a sinal, 2231. Solo, Oceaner, 6320 para o táxi, 122 a bordo, 3 horas, com fim. Está livre. Olha o solo. Solo tomador. 1399, prossiga. Acione na posição, temos aí uma aeronave da Avianca, que é um Airbus, está para sair do pátio. Acione na posição e aguarde para o pushback, ok? Ah, tá bom. Só faz o elevado acionamento na posição, aguardando para o pushback. Vamos ver se está. Oceaner 6321, repita novamente os dados. 122 a bordo, 3 horas com gente, táxi autorizado pelo pátio Índia e no ponto de espera da 10, torre 118.6 e o ajuste é padrão, o 6321. Obrigado, via Índia, ponto 118.6, obrigado, Oceaner 6321. 4, boa tarde. Papatão, Gillette, já bravo, prossiga. Via corredor forte ou é a TGL em Vera Cruz? É só um instante pra cópia. Salvador, boa tarde, Tan 47, Pantanão, 479, em Santanco 360, São Paulo. Gente, aguarde um minuto, cópia, Pantanão 479. Gillette da Brava, autorizado subir até nível de voo 045, reporte para lançamento. Controle, boa tarde, Oceaner 6314, decolado, cruza agora 2 mil pés. Oceaner 6314, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 340, sai da Momo. 340 na Momo, 6314. Nós já acionado aguardando o push. Gente, Bono 399, assim que a aeronave da Oceaner cruzar o traseiro 03, está autorizado puxar e chame táxi. Ah, tá bom, após a passagem do Oceaner, está autorizado, Bono 399. Serra Lima, pronto, conta. Autorizado, Serra November, Zulu Whisky, uma centena. Decola da 17, curva à direita, no perfil da subida Gole, após Gole Eval e após Eval aguarda a liberação do controle para prosseguir direto, destino. O mesmo opera em 119.8 e o transponder é tudo 5. Boa tarde, Oceaner 6321, espera pista 10, pronto. Oceaner 6321, boa tarde, autorizado, alinhar e decolar pista 10, vento 120 graus, 9 nós. Alinha e decola pista 10, Oceaner 6321, Serra Lima. Serra Lima Sumo Torre? 4-5, está autorizado, chame para o táxi. Salvador, boa tarde, 5-2-6-3, informação de Serra, passando 2-5-0 para 1-5-0. 5-2-6-6, acione identificação, autorizada a chegada a Mari, desça até nível de voo 050, que é negão no 013. Desce para 050, que ficou na chegada a Mari, 5-2-6-6. Azul 4118, suba restrito pelo centro até nível de voo 320. Restrito 320, azul 4118. Azul 4118, chame centro Recife, frequência 125.1, alternando 133.25. 251-3325. Muito obrigado, um bom domingo. 715. Ok, o plano já tá, essa notificação já tá vencida, ok? São 18h39 já. Ok. Solo TAM 3217, posição 4, respeito acionamento. TAM 3217, aguarde o início do táxi da aeronave da Gol, que tá lá retaguarda do seu portão e... Aguarde só um instante para puxar a cena no 04, ok? Ativo, estamos na escuta para autorização do pushback TAM 3217. Voo no 399 para o táxi, Alterna do Leão, 4 horas e 10, autonomia, vão 153 na bordo. 075, passando a posição do na chame torre, 118, décima meia. Dito meia, 175. Bem, autorizado o táxi até o ponto de espera lá, 186, 103, na justa, voo no 399. Pantanal 4, com a engenho do TAM 3217. 3217 da TAM, autorizado, puxar e acionar no 4, chame táxi. Autorizado, puxar e acionar no 4, 3, 217. Pantanal 471 no copy. Guarda autorização. Vai continuar aguardando a autorização, 975. No 471 na escuta para cópia. Boa tarde, Gol 399.0, pronto. São 399, a linha e decola de imediato. Afirmativo, Gol 399. Autorizada, linha e decolar, vento no 20 graus, 11 nós. Autorizada, linha e decolar, Gol 399. Proxa, minha... 6314, vai curvar à direita para o 354 para levar a informação. Sente o chaname 314 por quantas milhas? Aguarde. Chaname 314, informe seu desvio ao centro, chame ao centro 125.45, alternando 126.85. 545-265, boa tarde, 63, 145.